¿Qué pasaría, hombre? Eu curto, é uma fonte de desejo. Me fascino com seu desejo. Tudo que faz me lembra você. Isso aqui é pra quem tá chorando, meu pai. Bons pensamentos, não te esqueço só momento. É tudo que eu tô sabendo, é. No meio da noite, uma dor me consome. No meu desespero, eu grito seu nome. Pensante assim, tá tão ruim. Isso me dói demais. Preciso tanto. Me fascino com seus beijos. Tudo que faz me lembra você. E sorriso só me traz bons pensamentos. Não te esqueço só um momento. Manda a luz, um abraço, meu parceiro Laíto. Um abraço, meu querido. Uma dor me consome. No meu desespero, eu grito seu nome. Distante assim, é tão ruim. Isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor. Com ele eu tenho paz. Pobre de mim. Chama o imperador, chama. Seu amor é uma semente. O meu coração é um jardim. Que os focos foi crescendo e tomou.